João, com o bonde da Companhia na Curtíssima. Após a passagem do bonde da Companhia Lima, tem Cabeceirão no 0, gol 1759. Após a passagem do bonde da Companhia Lima, tem no 0, 759. Juliette Zulu Charlie, atente à esteira do Boeing da Gol, pousando na 1-0. Após, tem livre decolagem, pistão na 7, vento 350 graus, 03 nós. Abatango Eco Zulu November, o controle. Zulu November, agora 1 minuto para livrar a terminal. Serviço radar terminado, mantenha sobre regras de voo visual. Está autorizado a liberar a frequência do controle. Caso emergência, serviço de informação de voo e alerta. Frequência do centro Recife, 125.1, no bom voo. Gente. Bono 755, solo aos 33, libera a direita, chama o solo 121 décima 1. Libera a direita, 121, 1, 175. Dá pra seguir na descida do Bono 092. Autorizado a 2.000 pés, o ajuste 1-0 não é autorizado, sinal do procedimento LS, reporte no localizador. 2.000 autorizado LS, 1-0-9-10. Juliette Zulu Charlie, decolado aos 33, chama o controle em 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, obrigado, tchau. Comandador, bom dia. O comandante Juliette Zulu Charlie decolou na 97, está curvando a direita agora. Zulu Juliette Serra, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, Cabeceira 97. Comandador Axé, condições visuais, não apelo no meu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Ciente, me escuta permanente, reporta livre na área. Voo no 092, desça 2.000 pés, autorizado final do ILS X-ray para pista no zero. Informa o tráfego, posição de 1 hora 5 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés, não interfere na aproximação, reporte estabilizado do localizador. 2.000, livre ILS, ainda tráfego, reporte estabilizado, 092. Bola 759, decolado 235, chame controle em 1-2-0-8. 208, vou 1-7-5-9. Controle de gol 1-9-7-5-9. O 759, contato radar, só 360, saída da Elf. É, 360, vigilância, gol 1-9-7-5-9. direto do Sul Charlie, tem condição de voar de DCC Porto Seguro? Afirmativo. Direto Porto Seguro, sobe 085. Porto Seguro, 085. 092 não localizado. Gol 1092, chame Torre, 118, décimo 95, bom dia, bom pouso. 2095. Bravo Eco Charlie, mantenha-se em condições visuais, serviço radar encerrado 47 milhas oeste de Salvador. Para informação de voo e alerta, frequências do centro Recife, 1260, 1288, 12455. Bom dia, bom. Zulu, Juliette Serra, decola pista 17, vento 350, grau 02, 9, Juliette, Zulu. Então, Zulu, Juliette Serra. Serra retirada aqui no retorno. Muito grato pela informação, Juliette Zulu, Thiago, vou marcar sua posição e passar para os responsáveis. Gol 1092, cheque trem, livre pouso, sistema 0, vento 350, grau 02, norte. Baixada checada, livre pouso, 1092. Lu Juliette Serra, decolado 238, chama o controle em 1208. 1208, Zulu Juliette Serra. Salvador, bom dia, gol 1649, se aproxima do ponto de espera, dá 1-0 para o nosso... Gol 1649, bom dia, mantém o ponto de espera. Vai manter. Vamos lá, Alcer. Papapá, uniforme, Mike, e uniforme, chama Centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260-288, data, uniforme. Controle a Juliette Luciani, eu posso manter pro de Leandro por enquanto, para manter a VMC? Mike, quanto está a Sierra? Seu chamado de pouso, por gentileza, e ponto de mudança de regra. Gol 1649, a linha mantém a pista 1-0. A linha mantém 1-0, gol 1649. Fica Mike Romeu, livre-se na chamtaxi. O pouso e regras de volta alteradas agora, no 040, prossegue na subida, Mike Fox Serra agora. Direita, 211, boa na 092. Chega a sua esquerda, no momento está 12 horas e 20 milhas em rumo oposto, Boeing 757 da American Airlines cruzando 185 indecisa. Uniforme, Mike, e uniforme, chama em Recife, 1260, 1288, bom voo. Gol no 759, Recife, 125, décima 1, não? 251, American Airlines 239, traffic information, 10 o'clock, opposite bound, 14 miles, passing flight level 090, echo 110. Número 649, decolando espaço 2, chama o controle 1209, com o voo. Bom dia, boa tarde. Bom dia, 1649. 1649, confirma. Positivo, 649 da Gol. Bom dia, contato radar. Cuba 360, saída da EL. 36 da EL. Terra, prossegue a 1.000 pés até o destino. Ok, frequência livre para coordenação, apenas seu estimado de pouso, por gentileza. Uno 100, copiado, grato, luz de terra, frequência livre, bom voo até o regresso. Azul 4234, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento calmo. American 239 request direct tow. American 239 clear direct to Duna position, descending to 2,000 feet, QNH remains 1016, report established shadow localizer course. Hunter, clear direct tow position, descend 2,000, oh, I'm sorry, clear direct Delta Uniform November Alpha position, descend 2,000 feet, and call when established localized American 239. Voo 649, centro Recife, 125, décima 1, bom dia, bom voo. Recife 251, gol no 649, obrigado, bom trabalho. Voador, bom dia, o trip 5362. 362, bom dia, sem identificação, livre descida a 4 mil pés, chegada bom, se ajuste no 0 no meio. 16, 4 mil pés, só não perder o contato com o centro Recife no 3365, também o senhor direto, tá? Ok, agora que o senhor está na identificação, ele fica sabendo que o senhor já está em contato comigo. Muito grato pela informação. É, obrigado, a gente está sendo aí. Controle Salvador, bom dia, azul 4234, saída PUCA, passa mil pés. 4234, contato radar, só mantém nível 350, saída PUCA. 350, PUCA 4234. Direto do Luciari, confirme? Ah, recebo clareza 5-5, o Direto do Luciari. direto do Luciano, quando possível, ser estimado de pouso em posto seguro. Uno, dois, três. Copiado, graças. Quatro, bom dia, sem identificação, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 10 no meia, chegada bom. Controle mais Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu. Agora próximo ao retiro, na proximidade de Luna, vai mantendo 500 GM na disputa. Sim, tipo. SM-239 established localized. Clear to final LS approach. Call now Salvador Sauer, 118.95. Good day, sir. 118.95, clear dialogue approach from Mercedes-Benz. Tower American 239, localizer ILS runway 10. Mark Lima 239, we'll continue approach. We'll put altimeter marker, landing gear down, locate NH1016. To report out of marker and landing gear down, we'll do American 239. American 239 over, out of marker, gear down. Mark Lina 239, you're cleared to land runway 10, wind 020 degrees, 01 knots. That's cleared land 239, runway 1. Slip 5362, Luizona, desça 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. Primeira duna, 2 mil pés, 1016, treta. Série 2223. Alinha e mantém captura no zero. Alinha e mantém 2223. Xalé 6225, desça 3 mil pés, ajuste no 0 no 6, redução indicada, 209. Desça 3209, 6225. American Line 239, ground 56, contact ground 11.1. 121.1 American 239, good morning. O trip 62 está estabilizado, sinal de 8 milhas e meia. Mano, já que é da mesma companhia, sabe me informar se o Oscar Michael meu ainda vai sair? Sinal 6225, segue tráfego, 1 hora, 5 milhas, 1 ATR 72 com 1,5 de ground speed, desce a 2000, autorizado sinal de ILS X-ray para pista 1-0, reporte estabilizado. 2000 é pra caralho estabilizado, né, 2000? 7 milhas. Esquema ativo, também visou com a terra e reporte quando baixar a travada. Tá. O Marquinhos com Delta Torre? Se puder fazer uma ponta aí com o colega do Oscar Marcão meu, a gente tá se chamando aqui, ele não tá conseguindo. Só pra informar que o plano dele já venceu, ok? O Oscar mais ou menos seu plano venceu aí aos 45, ok? Agora a hora certa é os 59. Aguarde, Oscar mais ou menos. Passaria 2223, decolada 59, chama o controle no 20.8. 208, muito boa. Tripe 5362, cheque trem, livre pouso, pista na 0, vento 030, grau 029. Ativo livre pouso na pista no zero, tem que estar baixado e travado. Nível 1980, saída. 80 Armor, 203. Controle, eu chamei a 6225, estabilizado, final ILS. Complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, com pouso. 1895, boa. Fica mais aqui, Romeu. Azul 4234. Salvador, boa, Xené 6225, estabilizado, final ILS. Xené 6225, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, 6225. 2685. Oscar Mike Romeu, autorizado ingresso, reporte alinhado para o travesseiro 17. Gente, mantenha as condições visuais, reporte a 65 milhas de Salvador. Passarei do 2223, sobe 180 sem restrições. 180 sem restrições, 223. Aqui é com o Delta, autorizar ataque, chama na ótica, ajuste no 0 no meio. P5362, sola 01, nós agilize manobras, libera a direita, chama o solo 121, décima 1. Livrando 201. Ótica Mike Romeu, mantenha a cabeceira no 7. Pé 6225, chefe trem, livre pouso, pista na 0, vento calmo. Baixa travada, livre pouso, 6225. Salvador, bom dia, Drip 5362, Livrando 64. Mike Romeu, atente a estrelas turbulências do Foca 100 da Avianca, pousando na 1-0, livre decolagem, pistão na 7, vento variável com 1-9. Controle ao passarelo 2223. Prossiga. Aqui pela nossa visualização tem uma formação em árvore. A gente pode manter a proa quando próximo ou desvio, qual seria a sua intenção? Livre de desvio, 2223, forma apenas a proa e por quantas milhas. Ok. Assim que eu já tiver uma posição melhor eu te aviso. Entendi. Autorizado à esquerda, vai reportar livrando o eixo da 28 horas da manhã. Quilômetro 10, Mono 227, estimado corrigido, grado Juliette do Luciano, manter as condições visuais. O serviço radar está encerrado agora, 48 milhas do oeste de Salvador. Chame o controle Ilhéus, 120, décima 1, bom dia, bom voo. Bom dia, Xana 6312, com a Juliette. 6312, assim, a identificação, descendo nível 050, vigilância, chegada amarela. 050, nós vamos estar mantendo a proa, para apresentar a formação. Mike, aqui é autorizado, ingressa. Ponto, Vanteira, 17. 2, confirme o controle. Vamos precisar mais. Após voar na proa de TAP. Bom, livrando o eixo da 28. Lógica, Mike, no meu ciente. Segue o corredor forte e mantendo a escuta da torre. Vai manter o corredor forte na escuta da torre, lógica, Mike, no meu. Romeu, Oscar, Mike, Romeu, sai corredor forte, chame o controle 120.8. Chamar a controle 120.8, bom dia, obrigado. Controle Salvador, é o Oscar, Mike, Romeu. Oscar, Mike, Romeu. Prossiga. Está mantendo 1000 pés pelo corredor forte, acionado 0264, destino é Aracaju, 04 no PLD. Agora sim, receba sua informação da posição radar. Mantenha no meu pé, condições visuais. Vai e prossegue no meu pé até o destino. Afirmativo. Ciente, reporte livrando a CTR, 20 milhas fora. Oscar Mike Romeu, quanto possível, seu estimado de pouso em Aracaju. Ok, o pouso será ao Zuma 207, CTR mais 8 minutos. Ciente copiado, no 207. Controle parceria 2245, antena magnética 24, corrige parceria 2223. Magnética 245 por mais 13 milhas agora. Ok, ciente. Qual a razão de subida que você está empregando? A 1000 pés. Sim, você tem condição de manter pelo menos essa razão até o nível 180? Não, 180 vai ser difícil daí. Até o 120 pelo menos? 120 é possível. Ok, vou pedir ao senhor para manter essa razão pelo menos até o cruzamento 120 e ter um tráfego de média performance aproximando o vestido da maré, ok? Gente. Tango 9 para passo, sem identificação. Esse é o nível de voo 050. Vigilância e chegada amarela. 050 na maré. Controle, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Juliette Romeu. Retornando para a base via plataforma para pouso no Serra Índia. Ciente, se desejar, prossegue direto para o local de pouso e reporta avistado. Encontrado, avistando, grato. Mike, afinal, desculpe, ó. Negativo. 223, quando livre de desvios, vou na flor de Vitória da Conquista. Ciente, 223. Estabilizado visual, tá 3304. 3304, torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia. Dia, tá 3394, estabilizado no zero, baixado, travado. Tá 3304, bom dia, livre pouso, sistema zero, vento calmo. Livre pouso, tá 3304. Vá, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, mantém as condições visuais. Só segue para a P3, confia. Afirmativo, autorizado, sou direto meu pé. Autorizado. Gente, direto meu pé e vou mais recuperar. Giro 40, o 4489. Confia para o controle? Azul 4489, atingindo 40. 4489, desce 2 mil pés, autorizado sinal do ILS que veio para a pista, no zero, reporte localizador. Chama ali. 1-0 no meia, área de desfile. Passaria 2223, já está voando para o pista. Gente. Chané 6225, ingresso na pista via Bravo, após segue Charlie até a Índia. Na Índia, chama o solo 1-2-1-1. Chané 6225. Ingressa pista, Bravo, Charlie, Índia, solo 1-2-1. Gente, então 3304, solo 1-1, chame o solo em 1-2-1, décimo 1. 2-1-1. Tá. 63312, vista 2000 pés, autorizada final do ILS X-ray para pista no zero, reporte localizador. 2000, reportar a localizador. Essa identificação, desse 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajusta no zero no meio. Controle, Mike Juliette Romeu, segue para a Serra Índia com Índia Visual. Frequência livre, não há traço de conhecimento com pouso até o regresso, Mike Juliette Romeu. Já, tenha um bom dia. Azul 489, complete ALS, chama a torre, 1-1-8-9-5, bom dia. 2-1-5, chama a minha 3-1-2, em redução para 1-9-0-9, autorizado ALS, X-ray para pista 1-0. Reduzindo, né, 3-1-2. Na taxa de conhecimento controle, Oscar, Mike e Romeu, quando ingressando na terminal Aracaju, chama aquele controle em 1203, bom dia, bom dia. Controle Salvador, azul 4489. Prossiga. Passou externo embaixo travado, sem contato com a torre. Em 1895? 1895, vamos tentar de novo. Ok, eu vou verificar se a pista está livre. Bom pouso. Obrigado. Outro 489 na escuta da Torre Salvador. Torre Salvador, azul 4489. Baixada travada? Baixada travada. O time entrou no zero no meio, vento variável, 0,9, utilizado pulso. Pista no zero, 4489 da azul. 4489, 16, obrigado. Localizador 6312. 6312, complete a aproximação, chama a torre em 118, decimal 95, bom pouso. 95, obrigado. Bom dia, Xanamia 312, estabilizado. Xanamia 312, bom dia, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 0 no meia. É 3 ou 2 agora, Thank you. 060 para 50, o Tango November Papá. Tango November Papá, desça 2000 pés. Autorizado final do ILS X-Ray para a pista 1-0. Ajuste 1-0, nomeia reporte localizador. Vocês aprovado o sinal do ILS X-Ray para 0, vai reportar estabilizado. Tango November Papá. Xanamé 312, cheque 3, livre pouso, pista 1-0, reta 1. Baixo checado, livre pouso, 632. Passaria do 2223, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260-288, obrigado, boa. A 3859, desce via Bonf, a 2000 pés, ajuste 1-0 no meia. Dispensado as restrições de velocidade. 3254. Mike Eco Delta, frequência livre, bom voo até o regresso. Estabilizou no X-Ray o Tango November Papá. Tango November Papá, complete a mentor 11895. Torre agora 1895, boa. Xanamé 312 na sala 19, libera a direita, solo 121, décima 1. 21. Torre Salvador, bom dia, Papá Romeu Tango November Papá, 2 milhas pro externo. Bom dia, Papa Romeu Tango, November Papá. Continua a aproximação, informa com trem checado, passando externo, ajuste 1016. Fumará, trem checado, passando externo, Tango November Papá autorizaria a pousada 17, vai para o olhar da Baipé. É, passa para o cancelamento. Passará. Tango November Bravo para Tango na zero, confirma. O Tango November para passar mais um, segundo dia que eu vou conseguir avistar agora. Tango November Papa tá visual, prossegue pelo 7. Ok, cancelado as 22, apresente curva à esquerda, base pela direita da 7, chama na curta. Então, você vai reportar na curta para o 7, Tango November Papa. Ready, clear to descend. Report leaving, flight level 180. Base para final, curto no 7, o Tango November Papal. Check o treino livre, pouso no 7, o Tango November Papal, vento variável 3 metros. Baixo, travou livre, pouso no 7, Papal. Tango November volta ao solo às 2, 4-0 backtrack e a porta pista livre. Deixa você na Abaeté, frequência livre, bom dia. Estabilizado na 3859. 3859, 18951, bom pouso. 1895, muito obrigado, bom dia, bom serviço. Torre Salvador, bom dia, da 3859. Bom dia, da 3859, continua em aproximação, informa baixada travada, ajuste 1016. M16 no ajuste, trem baixado e travado. Vai passar Timbra no momento. Ok, tô no visual, tá livre o pouso. Pista no zero, vento variável, 3 nós. Variável com 3 nós, livre e posto, 300 graus. Obrigado. Roger, sir. Cleared until 2000 feet. QNH remains 1016. Report to Shadow Localizer Coffee. I'm going to maintain 2000 for 1016. Solid established. Nós 978, bom dia, senhor, identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada amarela. Nós 359, seu Saulo 30, está liberando no 211.